diga que o meu pranto é covardia. Mas não esqueça que você foi minha um dia. Mas diga que já não me quer. Negue que me pertenceu. Eu mostro minha boca molhada e ainda marcada por um beijo. Mostro a minha boca molhada e ainda marcada por um beijo. Yeah.